pasado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos de monotonía por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión. La soledad entre los dos, ese silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, porque esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos. La soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Por eso espérame, porque esto no puede suceder. Es imposible separar así la historia de los dos. La soledad. As canções imortais. I heard a cry within my soul.

electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. And they say, why, why? Stella, that is human nature. Why, why? Do they do it that way? And they say, why, why? Tell them that is human nature. Why, why? Does he do it that way? Hey! that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up to never sin. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we hear Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Daqui a pouco, a gente está de volta com uma linda tradução para mexer com as suas emoções. Isso e muito mais, aqui no Encontro Central. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Alô Brasil, estamos de volta com mais uma hora emocionante do nosso Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Eu sou Fabrício Brandão e continuo tocando as mais lindas canções de amor. E agora eu trago uma tradução que vai te emocionar. Aumente o volume. As mãos... O que eu faria sem a sua boca inteligente, me atraindo e você me afastando? Minha cabeça está girando. Sério, eu não consigo te decifrar. O que está acontecendo nessa mente linda? Estou em sua jornada mágica e misteriosa. Eu estou tonto, tão tonto. Não sei o que me atingiu, mas eu ficarei bem. Minha cabeça está debaixo de água, mas eu estou respirando bem. Você está louca e eu estou fora de mim, porque tudo de mim ama tudo de você, ama suas curvas e seus limites, todas as suas imperfeições perfeitas. Me dê tudo de você. Eu darei tudo de mim para você. Você é meu fim e o meu começo. Mesmo quando eu perco, estou ganhando. Porque eu te dou tudo, tudo de mim. E você me dá tudo, tudo de você. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Mesmo chorando, você é linda também. O mundo está te castigando. Eu estou por perto, acompanhando tudo. Você é minha ruína. Você é minha musa. Minha pior distração. Meu ritmo. Minha melodia. Eu não posso parar de cantar. Estou tocando em minha mente para você. Minha cabeça está debaixo de água, mas eu estou respirando bem. Você está louca e eu estou fora de mim. Porque tudo de mim ama tudo de você. Ama suas curvas e seus limites. Todas as suas imperfeições perfeitas. Me dê tudo de você. Eu darei tudo de mim para você. Você é meu fim e o meu começo. Mesmo quando eu perco, eu estarei ganhando. Porque eu te dou tudo, tudo de mim. E você me dá tudo, tudo de você. Cartas na mesa. Nós dois estamos mostrando corações. Arriscando tudo, embora seja difícil. Porque tudo de mim ama tudo de você. Ama as suas curvas e seus limites. Todas as suas imperfeições perfeitas. Me dê tudo de você. Eu darei tudo de mim para você. Você é meu fim e o meu começo. Mesmo quando eu perder, estarei ganhando. Porque te dou tudo, tudo de mim. E você me dá tudo, tudo de você. Eu lhe dou tudo, tudo de mim. E você me dá tudo, tudo de você. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Não sei dizer o que me prende a você. Se é esse jeito de você me querer, talvez seja amor. Alguma coisa diferente no olhar, uma saudade se você não está. Talvez seja amor, viu? Não sei porquê, mas tudo traz você. Uma palavra, um verso, uma canção. Essa loucura vai virar paixão. Quem é que entende o próprio coração? Quero você como for. Fica com você. sei se isso é amor, mas quero você como for. Estamos apresentando Encontro Central. Alguma coisa diferente no olhar, uma saudade se você não está. Talvez seja amor, viu? Não sei porquê, mas tudo traz você. Uma palavra, um verso, uma canção. Essa loucura vai virar paixão. Quem é que entende o próprio coração? Fica com você. São momentos que eu quero pra sempre. Fica com você. Quero você como for. Fica com você. São momentos que eu quero pra sempre. Fica com você. São coisas que a vida não deixa esquecer. Eu nem sei se isso é amor, mas quero você como for. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Foi um sonho de verão numa praia. Quatro de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou e cada pôr do sol a saudade incendeia. Vou ficar te esperando.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Just one left, 'cause you know, you know, you know. Encontro Central. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the love. Stand by you. Maravilhosa que você só ouve aqui no seu Encontro Central. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado pelo carinho e pelo seu grande amor. Um beijo do Brandão, desejando ardentemente amanhã.